podia ter acontecido há mais tempo, pois na verdade eu perdi o tempo. Longe dos puros, dos retos, dos santos caminhos do Senhor aconteceu. E para mim foi uma doce experiência, pois Jesus Cristo transformou minha existência, livrou-me dos vícios, das drogas, do fumo e do álcool, da prostituição. Livrou-me de uma mente confusa, dos assombros, tirando a carga de pecados que havia nos meus ombros. E lá no Calvário a depositou. Poderosa ele é, aleluia, amém. E se você quiser, te transforma também. Para mim foi uma doce experiência, pois Jesus Cristo transformou minha existência, livrou-me dos vícios, das drogas, do fumo e do álcool, da prostituição. Livrou-me da mente confusa, dos assombros, tirando a carga de pecados que havia nos meus ombros. E lá no Calvário a depositou. Hoje seu servo eu sou, e me quer muito bem. Poderoso ele é, aleluia, amém. E se você quiser, me transforma também. Aconteceu.